Jesus e Maria, a quem os anjos vêm cantar os hinos de alegria. Este Jesus, o Rei que anuncia a paz a quem Deus quer bem. E nasceu em Belém, porque tão pobre fora então a sua estrebaria, é que ao pobre pecador o verbo pastraria. Jesus, o Rei que anuncia a paz a quem Deus quer bem. A Virgem eleita é Filho Jesus, que nasceu em Deus quer bem.